Olá, meu nome é Daniel, eu sou muito fã. A de pro tem atitude na música. Dá mais gás. Uma letra que eu conheço bem da história da música do rap, os sambicanos, a ver? Valeu. O que eu acho é que é uma label com muito talento, mas aparece pouco. Uma label reconhecida, não aqueles que querem ser famosos, mas aqueles que apresentam um trabalho de tirar o chapéu. Eu não posso mentir, eu sou fã da G-Pro, mas pelo que eu vejo ele é mais fã em relação a mim, tá vendo? O vídeo tá maninho mais mesmo. Eu também sempre dou aplausos a G-Pro, porque é um movimento que eu acompanhei desde adolescente. Espero que continue assim. G-Bro é uma label que eu acho que em Moçambique é o pai do rap. Eu particularmente gosto muito do vosso trabalho. Acho que vocês têm feito um trabalho super nice, tem umas músicas nice. E eu dou nota 10. G-Bro não tem igual. G-Bro Friends, you son of a bitch.